Oh. Oh. Oh. E vai mais uma. Mais uma. E vai mais uma. Oh. E vai mais uma. Yo. Bateu uma porta, fui ver quem era. Espreitei pelo buraco, vi uma mulher à espera. Bom dia, perguntei-lhe o que queria. A senhora devia estar enganada porque eu não a conhecia. Mas insistia que tinha que falar comigo, que precisava de mim, precisava de abrigo. Tentou forçar a porta, entrar sem pedir licença. Minha senhora, eu não sou quem. A senhora pensa, não insista, vá-se embora. Agradeço, tenho pena, mas não ponho em casa quem não conheço. E à força, com certeza que não havia de entrar. Estou solidário, mas arranjo outro lugar para ficar. De pensar, estive quase a ceder, quase a abrir, quase a cair numa armadilha para me extorquir. Manda a casca para o chão, fica à espera de um deslize. Já ouvi falar dessa senhora, chama-lhe a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise. Não acaba com ela, ela acaba comigo. A puta da crise, a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise. Não acaba com ela, ela acaba comigo. Uma. Diz ela que não sabia dessas trapaças modernas, que acabou sem nada a ganhar a vida entre as pernas. Prometeram-lhe mundos e fundos, fortuna, bonança, senhores de fato e gravata que lhe levaram a poupança. Educados, bem vestidos, inspiravam confiança. Diz que enquanto não os apanhar, não descansa. Eu percebo, minha senhora, mas também sou pobre. Eles aqui não estão, aqui em casa não os descobre. Tenham um bom dia, com licença, não sou eu quem procura. Tente ver se os encontra ali na rua da amargura. Yeah, a senhora não me enganou. Percebi que era mentira, tudo parte um complô. Fechei-lhe a porta na cara, mas nem assim desistiu. Sentou-se horas e horas ali parado ao frio. Pacientemente esperou que eventualmente passasse por ela. Enganou-se, saí pela janela, fugida. A puta da crise, a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise. Não acaba com ela, ela acaba comigo. A puta da crise, a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise. Não acaba com ela, ela acaba comigo. Oh. Oh. Oh. E vai mais uma. Mais uma. E vai mais uma. Oh. E vai mais uma. A puta da crise, a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise. Não acaba com ela, ela acaba comigo. A puta da crise, a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise, a puta da crise. Não acaba com ela, ela acaba comigo.